1865, desça para 2000 pés, ajustou o altímetro no 0.4, informe o localizador, gol no 865. Autorizado descida para 2000 pés, no 0.4, autorizado LS, usando como estabilizado, gol no 865. Três, desça para 3000 pés. Estou o altímetro no 0.4. Desejado no curso do localizador, voo 1865. Flete aproximação, chame torre, 1895, bom pouso. 1895, voo 1865, bom dia. Voo no 093, desça para 2000 pés, informa o localizador, no 093. 2000, informará no localizador, voo no 093. Salvador, bom dia, voo no 865. Bom dia, voo no 865. Chuva sobre o campo, está molhada. Vento 1,80 graus com 9 nós. Reporte visual em baixo travado. Recusa para o meu visual baixo travado, bom 865. Visual, gol no 865. 7. Sempre pouso, pistão 90, gol no 865. Vento permanente, 180 com 9. Afirma. Obrigado, gol no 865, livre pouso na pistão 90. Estabilizado, gol 0-9-3. Complete aproximação, chame torre 108-9-5, uma pouso. 8-9-5, grato, bom dia, parabéns, essa aqui nova tá bonita, hein? Ok, obrigado. Autorizado chegada bom, se desça para 4.000 pés, para o time 0-4, vigilância radar. Os 4-4, chamando 2-1, deixa o 9 virar. Cadê? 1-2-1, decimal 10. 1-2-1, decimal 9. Oi, Pilo. Oi, Salvador, bom dia, voo 093, passou em dia Serra, Baixar Travado. 093, reporte visual com campo, feita molhada, vento sul com 1 ou 2 nós. Reportar a visual, voo 093. Estou a 1.100 pés, zona 093. Gente, estou autorizado, pistão 0-0-0-0-3. Repouso na 0-0-0-3, agora. Número 2. 48, 21, no decimal 1. 2, 1, 1. 0, 9. Autorizado a linha de manter, pistão zero. Sacana decolou 50, chame 190, sinal 8 novo. 1208, obrigado, bom dia. 328, autorizado a decolar, vento 180 graus, 10 nós. Está perfeito a saída da EL. 271, no contato radar, sobre nível 340, perfil da EL. Da EL, seria possível a letra da presente? O TAR 3171, subindo para 340. Oi, Leda. Leda, 3171, obrigado. Bom dia, Azul. Autorizado a alinhar e manter. Pistão na zero. Decolou 5-2, chame 120, decimal 8, no voo. 1208, grato, bom dia. Bom dia, é 35-328. 5-3-2-8, contato radar, sobre nível 170, perfil PUCA. 170 no perfil PUCA, 35-328. 4040, pesado decolar, vento 180 graus com 12 dash. Tchono, vou e bridge. Vou e bridge. Eu sigo 3 da Santa, separador de 1000 pés, o seu time está no 0, no 4, informe no localizador. Visão 53, controle. Pô, na escuta. Desça pra 2000 pés. Ajustou o time, tô no 04, informe no localizador. Bora, vou aqui. Desça pra 2000 pés, tá 3153. Então, por gentileza, a pista é chovendo? Tá quase, vamos verificar. Vento 180 graus, 10 graus. Azul 40, 40, chama o controle, no 208. Controle, bom dia, azul 4040, decolou. Controle. Bom dia, azul 4040, decolou perfil da Dael. 4040, contato radar, sopa nível 340, perfil da Dael. 340, Dael, 4040. 3253, visual nos mínimos, pista molhada, ok? Sem chuva. Muito obrigado, 3253. O vento está marcando 210 graus com 12 nós. É, prossegue para 10? Prossegue para 10 mesmo, tá? 3. 3, eu fico 3. Entendi. Decolou 58, chame o controle, bom voo. Controle de 08, boa. E o 3597, na escuta? Na escuta. Corrija o seu transponder, por gentileza, para 5437. 5437, 3597. Valeu, obrigado, bom voo. Controle, bom dia, Sun 3597, decolar na Arvor, passa 2 mil pés. 3597, aciona, responde 5437. Aciona 5437, 3597. Dados radar sobre nível 360, perfil Arvor. Perfil Arvor, 3597. Zero, Sun 3153. 3153, complete a aproximação, chame agora a torre, 11895, bom pouso. 1895, Sun 3153, bom dia. Salvador, bom dia, Sun 3153. Sun 3153 avistado, pouso autorizado, pista 10, vento 180 graus e 10 nós, pista molhada, check-in. Ele pôs o baixo salário, Sun 3153. 3395, tem uma boa demais. Controle, 3597. Afirmo, tá livre. Solo 03, chame no 2 anos da semana. 357, passa nível 150, chama Centro Recife 128, decimal 8, boa viagem. 388, boa semana, 357. Bom, pastor, obrigado. O 35328 passa o nível 136, 13.600 pés, e chama Centro Recife 12685. Bom dia, bom voo. Vamos acionar a identificação e descer via Bonte para 2000 com 1014. Pode estar, então, confirme ensinamentos? Passa a retângulo, livre estacionamento, chama para o táxi. Street 890, clear to Line Island St. Call for runway 10, wind 190 degrees, 110. T59, autorizado LR. Autorizado LR, T59. Localizador, voo 759. 759, passou zona completa LS, torre 118, 95, bom dia. 295, bom dia. Salvador, bom dia, voo 759, 2 milhas de Índia Serra. Gol 1759, continue a aproximação, solta o cheque no cliente, pôs a guarda autorização. Guarda na autorização, 1759. Decolado 24, controle 120 decimal 8, bom dia. Don't offer control 1208-3891. Control, good morning, 3890, passing 1800, climb until 330. Morning to you too, 3390, ready contact on departure, climb until 11330, book a departure, clear to flight deck, jump position, after passing to south. Flight deck, jump position, 3890. Azul 4201, bom dia, mantenha posto de espera. Baixo 8 da Avon, 759. Avon 759, tem livre pouso, pista 1-0, vento 190 graus, 09 mais. Entendi, livre pouso, 1-759. Papai Sarita Azul, autorizado ingresso na pista 1-7, reporte a linha de pronto. Vem para a torre. Nove, solo aos 27, e de direito, solo 121, decimal 1. Direito 4201, alinhe mantém pista na 0. Passar de tango, livre decolagem, pista 1-7, vento 2-0-0 graus, 099. Passar de tango, decolado ao 6-0, controle Salvador, 120, decimal 8, bom dia. 208, bom dia, Paulo Tchau. dia, controle de Salvador, Papa Romeu, Papa Charlie Tango, cruza 2000. Papa Charlie Tango, bom dia, contato radar direto posição Leda, vigilante. Direto Leda, Papa Charlie Tango. Azul 4201, livre decolagem pista 10, vento 200 graus 099. Bom dia, mantém ponto de espera. Desce 2000 no 0 no 4. Sensory A90 passing level 140. Texas Center at 1685. Next day to you. Prossiga. Você copiou a informação ATIS 2229? Voo 1963, alinha e mantém pista no zero. 500 pés aproximadamente, a visibilidade aproximada de 5 mil, agora tem tendência de piora. Voo 1963, correção, azul 4201, decolado aos 32, controle Salvador 120, decimal 8, bom voo. 08, obrigado, bom dia. Controle de Salvador, muito bom dia, azul 4201 decolado na sua escuta. 4201, bom dia, contato radar direto Leda, vigilante. Tá presente, direto Leda, 4201. Canal 4, mas mantém muito de espera. Bom dia, número 49. Sem identificação, chegada a Bonf. Desce e mantém o nível de voo. Desce, mantém 4 mil pés, 1 no 0 no 4. Afirmativo. Papa Romeu, Papa Charlie Tango, passando nível 160, Chumacento Recife, 125.